Eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Eu sou o líder e começo o cast com uma explosão galáctica. Eu sou o Basquens e eu gosto do Máscara da Morte porque ele é do meu signo. Que merda. Oi, eu sou o Tony Shadaloo e normalmente eu entro de Psycho Crusher, mas hoje eu entro de Hayaku Tensho. Olá, eu sou o Bueno Verde e me chamam de China Guerreira Menina, um misto de sim e de não. Puta que pariu. Ai, meu Deus. Eu sou do jeito que você quiser, sou fruto da imaginação. Depois se te chamarem de baitola, não reclama. E hoje nós temos mais um participante aqui no OtaCast. Uma Sim, participante. É uma participante, bem lembrado, Sr. Basquens. É ela, a Juni Spike. Se apresente. Eu prefiro Juna. E, ah, sei lá, eu gostei. Quero participar. Quero ver o que isso vai dar. É isso aí. É, geralmente vai longe isso. geralmente dá uma brisa louca. Isso. Eu não tenho como falar uma frase de efeito agora pra ficar tudo legal. Desculpa. Ah, não se desculpe. Quem sabe na próxima. É só elevar o cosmo no seu coração que você achará uma frase. Sim, porque uma corrente vira uma serpente, basta acreditar. É, agora vamos pros e-mails. Nossa, cara, vocês estão desenterrando cada uma. Agora vamos pros e-mails. Só que não. Que e-mails? Quais e-mails? Quais e-mails? Calma aí, eu vou mandar um e-mail agora, peraí. E é isso aí, hoje vamos falar mais um assunto que os otakus adoram, os otakus piram. Vocês acompanharam a nossa saga eletrizante da aventura fantástica de Dragon Ball. E hoje nós vamos começar mais uma aventura, mas desta vez vamos voltar um pouco no tempo. Vamos falar de mitologia grega. Sim, vamos finalmente falar de Cavaleiros do Zodíaco. Sobe o som! Vamos começar do começo. Cavaleiros do Zodíaco. Cara, pra mim, é uma coisa totalmente nostálgica. Até mais nostálgico que o próprio Dragon Ball. Aquela cena que você para, você é criancinha. Eu tinha aproximadamente 6, 7 anos na época. E quando eu vi que ia estrear na nossa saudosa Manchete Cavaleiros do Zodíaco, eu simplesmente pirei. Eu falei, meu Deus, eu tenho que assistir. Na época era desenho, né? A gente não considerava tanto assim anime. A gente não tinha tanto acesso a saber o que era anime ou o que não era. E eu falei, meu, preciso assistir esse desenho. Parece ser uma coisa muito foda. Eu tenho que assistir. Totalmente saudosismo. É, simplesmente, é um anime que marcou a minha infância e marcou a infância de muitos otakus. Não é isso, Líder Samar? Acho que de todo mundo, cara, porque eu não peguei o primeiro episódio, eu por acidente coloquei pra assistir, e tava justamente no episódio que o Yoga quebra a muralha de gelo pra pegar a armadura de cisne. Nossa, isso. Ou seja, eu perdi acho que o primeiro e o segundo, os dois primeiros episódios eu perdi na época. Uma pergunta. O Cavaleiros do Zodíaco foi o primeiro anime, desenho, assim, do desenho japonês, vamos colocar aqui, na época, que vocês assistiram nas suas vidas ou não? Não. Não. O meu foi Fly. Eu também. Fly. Fly e Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Passar logo em seguida. Eu acho assim, de assistir mesmo, foi Cavaleiros. Não, o meu foi Fly, cara. Eu não perdi a um quando tava de férias na escola. Então, no meu caso, assim, eu considero Cavaleiros do Zodíaco o primeiro anime mesmo que eu assisti, porque eu discutia com a minha avó pra assistindo lá na frente da televisão. Mas eu acompanhava o SBT também na época. E Fly, o que mais? Dragon Ball, né? Passando nessa época, Guerreiras Mágicas de Rei, sei lá. Mas eu considero Cavaleiro porque assim, me marcou muito mesmo. Eu sempre parava na frente da televisão, fazia o caramba pra tá lá, chegar na escola e assistir aquele episódio dos Cavaleiros do Zodíaco, com abertura e tudo. É, pra mim, assim, Cavaleiros do Zodíaco não foi o meu primeiro anime que eu assisti, assim, né? Porque eu comecei, assim, com Tokusatsu, mas tá certo que não é anime. Mas o primeiro que eu assisti, assim, ferozmente, e que foi o propulsor de todos os outros, pra mim foi Cavaleiros do Zodíaco. É porque eu assisti um anime antes de Cavaleiros do Zodíaco, chamado Comando do Obak, que só saiu só em VHS, pra vocês terem uma noção. Então por isso que não foi o primeiro pra mim, mas é praticamente, não só meu, mas acho que de muitos otakus foi o primeiro anime desenho japonês que as pessoas assistiram, né? Que foi o grande propulsor da animação japonesa aqui no Brasil. Eu não conheço esse aí não, cara. Esse eu desconheço. É, não, esse é raridade, cara. É, esse é bem antigo. Agora, a Juna tava falando de... Bueno desenterrou, mano. Sim. Uhum. A Juma tá falando desse negócio de brigar, cara. Eu brigava com a minha avó pra me assistir Lion Man de domingo, cara. Lion Man. Eu não lembro. Lion Man laranja, passava às 7 horas da manhã. E De domingo, cara. E minha avó ficava brava, cara. Porque ela queria assistir a missa. Uhum. Dava pra ver o zíper da roupa do Lion Man. Cara, dava pra você ver o foguete do Homem Míssil no Jiraiya com uma cordinha, cara. Era lindo, o míssil descendo na cordinha. Você via direitinho a cordinha e o míssil descendo, velho. Só um comentário, assim, pra vocês terem uma noção como foi importante a vinda de Cavaleiro do Zodíaco aqui pro Brasil. Mesmo que antes... nós tínhamos aqui Tokusatsu, antes passava bastante, e não tinha tanta força quanto o Cavaleiro do Zodíaco teve aqui no Brasil. Quando teve esse lançamento de Cavaleiro do Zodíaco, proporcionou um grande crescimento de mercado, porque inclusive o que acontece? Teve revistas que foram criadas só para mostrar Cavaleiro do Zodíaco, como por exemplo a saudosa Herói. Sim. Quem não teve uma Herói, você pega aquela revistinha, você olhava e falava, pô, é uma revista Herói, e na capa já trazia os Cavaleiros do Zodíaco. Você queria mais o quê? A Herói mesmo, ela mostrava, além de Cavaleiros do Zodíaco, é claro, ela mostrava, eu tenho a Herói número 1 até hoje, o que ela mostra? Spawn, Batman, Cavaleiro do Zodíaco, o Rei Leão, olha só as coisas da época. Nossa, cara. Power Rangers, é. E só que o que acontece? Como é que... É claro, tudo isso eles colocaram mais pra encher linguiça mesmo. Se você for ver, olha isso, pra encher linguiça. Por quê? Porque o principal era Cavaleiros. Toda herói tinha uma matéria de Cavaleiro do Zodíaco. E resto era variado. Se a minha memória não falha, depois do sucesso de Cavaleiro do Zodíaco, que começou a vir os outros animes, né? Sailor Moon e o Hakusho, não foi? Jurato. Não podemos Jurato. Exatamente. Que merece um cast também. Com certeza. Sim. E também não podemos esquecer que Cavaleiros foi tão importante no mundo otaku brasileiro que não só como criar praticamente uma revista para falar só de Cavaleiros, veio uma gama muito grande de movimentações econômicas no Brasil depois de Cavaleiros. Meu, veio revista, veio CD, até na Xuxa, quem gravou as músicas de Cavaleiros foi cantar, velho. Ah, eu lembro, Sandy Júnior. E o melhor era Sandy Júnior, mas também foi a galerinha que gravou a música de abertura. E o melhor... Não, agora você se enganou, Tony. Não existia aí, CD naquela época. Era um disco, cara, e bolachão. Não, existia eu CD. Tenho disco. Existia já o CD? Foi o começo, eu tenho vinil. Existia, eu tenho o CD. Não, eu ele tenho tinha CD. E tinha também o disco e fita cassete. Eu tinha fita cassete e o disco. Nossa, já tinha CD naquela época, já cara? Já tinha. Era o começo, não era? Era o começo do CD. Acho que tava começando a ser introduzido no mercado. Não era uma coisa assim tão óbvia. Não era uma coisa que todo mundo tinha. Ah, mas naquela época que o CD custava 50 conto, né? Era bem mesmo. Pra falar a verdade, ainda custa velho. R$50. Mas tudo não, na verdade, agora... custa R$49,90. Agora, o melhor é de ver a Larissa lá e o outro molequinho cantando na Xuxa, era ver os caras fantasiados de cavaleiros e a fantasia ridícula. Nossa, cara. É aquele cos pobre, mas muito pobre, velho. Um beijo no coração, Larissa Tassi. Te beijo. Esse beijo. Efeito sonoro. Vocês estavam falando sobre qual foi o primeiro anime que vocês começaram a ver e tal. Eu acho que eu sou mais novo aqui, de longe, e quando eu comecei a assistir, já tava passando, tipo, tudo de uma vez, porque eu peguei aquela época onde os desenhos que eram meio velhos estavam passando tudo de novo e tal. Então Dragon Ball, Fly, Cavaleiros, Shurato, tava tudo passando. Então eu comecei a ver tudo meio junto, sabe? Mas, sem dúvida, Cavaleiros veio bem no comecinho mesmo pra mim, assim. Foi um dos primeiros que eu comecei a ver. Certo. E, assim, uma outra característica que os Cavaleiros do Zodíaco ele já começou a trazer foi, assim, diferente como Fly e outros animes que são das antigas, o contexto dele, ele era mais simples e era se passava em um mundo bem mais próximo ao nosso, né? Sim. Uhum. Que já era um cotidiano, assim, era o planeta Terra... Não era aquela coisa de, eu tenho uma magia de início, não. E você via que era uma época que era muito mais próximo da época que foi situada, passou aqui no Brasil para nós, né? Você olhava assim e falava, tem ruas, tem carros e mostra pessoas usando roupas que nós já estávamos utilizando naquela época. Era uma coisa muito mais próxima, então talvez por isso que... deixou a gente com aquela sensação e aquela necessidade de assistir, e muitos otakus começaram definitivamente a assistir um anime ou um desenho, que na época tinha esse conceito, não sabia? Começou por Cavaleiros, né? Pode... então, eu comecei a assistir Cavaleiros por conta da porrada mesmo, eu sempre gostei de porrada, Jaspion, Kamen Rider, whatever, lutas, eu acho que isso atrai muito o público. Sim. Então não, porque se a gente for pensar dessa maneira, guerreiras mágicas tinham 3 colegiais, elas iam pra escola e eram mais ou menos o nosso cotidiano, a gente acordar cedo pra ir pra escola e chegar em casa assistir os Cavaleiros, então eu não acredito que seja por conta disso, eu acho que é por conta das lutas mesmo, isso que atrai a criançada, veja Ben 10 hoje, né, aquela idiotice atrai um monte de gente querendo assistir, bem. Eu acho que é mais por conta das lutas mesmo. Acho que assim, lutas e ação também, né? O Cavaleiro do Zodíaco trouxe bastante ação logo no começo, já tipo, sabe, a Guerra Galáctica, torneio e toda aquela coisa. Então, né, foi bem, né, mas assim, por causa disso. Eu até ia comentar um fato até interessante na época, que assim, eu tinha um amigo que o pai dele era grego, e aí pra quê, né? Ai, meu Deus do céu, meu pai é grego, eu era o maior orgulho, por quê, né? Por causa do Seiya, que foi lá da Grécia, não sei o que lá, o quê, ai, meu Deus do céu. Marcelo, um abraço. Quando você fala de cavaleiros, não tem como deixar de fora a Grécia, né? Porque ela é a base do... Sim, ela é toda a base da história de Cavaleiros do Zodíaco, porque é baseada em mitologia grega. Assim, vamos lá. Não mitologia grega, não vamos lembrar Hércules, né? Hércules Disney, esse tipo de coisa. É baseado apenas nos deuses, né? Da mitologia grega, mas só. Sim. Mas já por ter essa parte de mitologia, também atrai também bastante os otakus a assistir e curtir, né? quem não gosta de mitologias, fala, pô, os deuses, depois que, ainda mais agora que tem os games, né, do God of War, que retrata a mitologia, ainda mais os otakus de hoje, eles vão querer ter essa curiosidade pra falar, pô, o que, que será que é abordado nos Cavaleiros do Zodíaco que foi mostrado no God of War? Ah, cara, mas é raro alguém hoje em dia não ter assistido Cavaleiros do Zodíaco. Ah, tem gente que não assistiu. Ah, dificilmente, cara. Pelo menos quem se considera um otaku deve ter assistido pelo menos um episódio de Cavaleiros do Zodíaco. Não. Quem se considera otaku, sem dúvida, assistiu. Agora, tem muita gente por aí que não assistiu Cavaleiros, não. É, e não teve oportunidade, às vezes, porque nasceu, já tinha terminado, não conseguiu ver a reprise, e um amigo vai em festa pra pessoa assistindo. Mas reprisou umas 300 mil vezes na televisão, mesmo depois da extinta Manchete. Reprisou, isso é verdade. Você não reprisou em que canal? Na Band, no canal 21. E no canal 21. Ah, mas eu, olha, eu assim, eu nem sabia do canal 21, pra mim era totalmente inexistente, a Bandeirantes também, porque teve uma época que passou lá. Eu não consegui acompanhar. Eu consegui rever Cavaleiros mesmo lá no Cartoon. Foi aí que eu consegui rever mesmo. Antes disso, olha, eu nem. Quando eu vi pela primeira vez lá no programa lá do atorzinho Ruivinho que fazia meu pé de laranja lima, que eu achava ridículo, por sinal. Eu vi lá e falei assim, nossa, que é isso? Era o atorzinho lá que fazia o meu pé de laranja lima. Mas eu nem sabia, então eu acho assim, não era uma informação divulgada na época. Então, quem quisesse assistir, não tava sabendo o que tava passando, pelo menos. Olha. É, realmente, o Canal 21 foi meio no silêncio, porque ele passou Cavaleiros, ele passou Love Hina, ele passou Rama. E é só aqui em São Paulo, não é esse canal 21? Não era eu só aqui acho em São que Paulo? Sim, agora você me pegou, não tenho certeza. Olha, eu quando assistia Cavaleiros, eu assistia na Band. Assim como eu assistia também o Bucky. Slayer. É, do pessoal King. Aqui, quem assistiu. Quem assistiu Cavaleiros na Manchete? É melhor perguntar assim, porque tudo que na Manchete é coisa que assistiu mais nova. Eu assisti na Manchete. Eu assisti na Manchete. É que você perdeu as dublagens clássicas, cara. Perdeu. Certo. Então vamos lá, a gente já fez um grande brainstorm, a gente situou o tema, a gente falou, abordou o que cada um de nós assistiu, quando assistiu e a opinião que a gente tinha formada na época e o que a gente considera. Então vamos voltar aqui o foco da história mesmo, vamos começar do início. Ah, Cavaleiro. Guerra Galáctica. Sim. O que era aquilo? Aquela representação. Não, na época eu achei de outro mundo. Mostra lá aquela réplica do Coliseu no Japão. Você fala, meu Deus, o que é aquilo? Uma cúpula hiper mega moderna. Só que você parar pra pensar hoje em dia é um negócio muito tenso, sabe? É uma construção. Se você olhar ali, se fosse aqui em São Paulo. Duvido que o Kassab ia ter liberado aquilo, né? Jamais. Tá ocupando todo o quarteirão e, meu, é bizarro, cara. Não fala no Kassab, por favor. Isso aí pode ocupar o espaço aéreo, velho. Imagina os caras soltar um meteoro de Pegasus pra cima, mano. Derruba um avião, velho. Ai, meu Deus, já pensou a situação? Fora a tecnologia de ponta, porque eles fechavam o teto, que nem fecham lá os estádios de futebol de hoje em dia. Sim, os estádios. E jogam um holograma de constelações, cara. Cara, exato. É tecnologia 5D, cara, aquilo ali. 5D? Você é doido? Aquilo é ultra mega blaster avançado, cara. Aquilo era um sonho, velho. Né? Então, e você tava falando da Guerra Galáctica, né? Sim. Era 10 cavaleiros brigando por um prêmio. O prêmio. E esse prêmio, que no início a gente não foi mostrado, mas depois mostrou que era uma armadura. Uma armadura com uma caixa, uma ânfora dourada. Lendária armadura de ouro de Sagitário. Sagitário. Eram 10 crianças, né? Eram 10 crianças já começando a sua adolescência, que elas foram enviadas para um ponto remoto do mundo pelo patriarca, né, e anfitrião Mitsuma Sakido, justamente para essas crianças treinarem e conseguirem as suas devidas armaduras de bronze. E elas retornariam depois de 5 ou 6 anos, agora eu não lembro. Se eu não me engano, acho que é 6 anos. E justamente para competir na Guerra Galáctica, e o vencedor iria conseguir a famosa armadura de ouro, na caso, a tão cobiçada armadura de ouro. E no começo ninguém sabia por que era cobiçada a armadura de Sagitário, mas o prêmio era porque o prêmio era a armadura de ouro, velho. Não é que era uma armadura de Sagitário, era de ouro. Era de ouro, não foi cogitado em nenhum momento antes que era uma armadura de uma constelação determinada, né? Isso, que pertencia a um universo maior. Sim. Uhum. Ninguém nem sonhava que pertencia a isso. E o que foi... Então agora a gente vai falar um pouco dos protagonistas, né? Que diferente de outros animes na época, que tinha no máximo dois protagonistas, no Cavaleiro a gente pode considerar que tem... Inicialmente são quatro, né? Uhum. Quatro protagonistas, né? Mas o protagonista em si, o principal, se a gente for considerar um, é o Seiya. Seiya de Viadinho. O Highlander dos Cavaleiros. É, porque a história começa focando nele, como ele ganha a armadura dele. Sim. Ele derrota o gigantesco Cassius. Minha orelha, você arrancou a minha orelha. Exatamente, essa frase clássica. Sim. O Seiya nos primórdios, né, que ele nem usava armadura... Já era aquela roupa marrom que ele usava, já era semelhante à armadura de Pegasus que ele ia conquistar. E outra, ele nem tinha conquistado a armadura e já conseguia soltar um meteoro de Pegasus. Sim, ele já tinha um cosmo. Ou seja, a armadura já estava destinada a ele, querendo ou não. Sim. Como você acha que ficaria a armadura no Cassius, cara? Cara, é uma coisa a armadura que ia arregaçar, velho. Eu sempre, quando era pequeno, eu ficava imaginando como que seria o Cassius com a armadura de Pegasus. E logo depois dele ganhar a armadura de Pegasus, vem uma das primeiras vilãs, né, desculpa, do anime, que é a China, né? China, a Mulher Cavaleiro. Mulher Cavaleiro, cara. É um misto mulher... de sim e de não. Exatamente. Quase um Bueno Verde. Não, mas a China foi. A China era uma cavaleira. Uma amazona de prata, né? Sim, de prata. E o Seiya conseguiu arrancar a máscara dela, ele nem sabia usar o cosmo direito, cara. Ele conseguiu deslocar o ar, conseguiu fazer um golpe, né? Um meteoro de Pegasus numa velocidade do som e machucou o ombro dela inicialmente. É, e logo em seguida, como ele não sabia usar armadura, né? Porque ele era muito boiola. Do noob. Novatão, nem sabia pra que servia a armadura. Tomou um couro dela. Sim. Até que ele se enfezou, entrou em modo furry e conseguiu e mandou um meteoro gigante. E arrebentou todo mundo. É que o problema da China é que ela sofre de síndrome de Vegeta, velho. Ela sempre entra subestimando os adversários. Sim. Ela acha que vai ganhar. Ah, eu vou ganhar dele. E toma um pau do Seiya. Venha, cobra! Esse é o golpe clássico. Vem a cobra. E no final das contas, você acaba arregaçando a máscara dela. Sim. E ela fala que... E tem a... Como a gente pode dizer? É uma lei entre as Amazonas que elas usam máscaras e elas não podem ser vistas sem a máscara. E elas têm duas opções. Se o homem conseguir desmascará-la, ela tem duas opções. Ou ela mata o adversário, ou ela se apaixona por ele. Aí tem uma curiosidade. Quando ele tá saindo do santuário, ele tá junto com a Marin, que foi a mestra dele. No anime, ela pergunta pra ele o que ele vai fazer quando ele sair da Grécia. Ele fala que se ela mostrar o rosto, ele conta o que vai fazer. No anime, ela não mostra, mas no mangá ela tira a máscara pra ele. Sim. E ela mostra o rosto pra ele. E aí, o que ele que escolheu? Vai amar ela? É que acho que é porque é mestre, não tem nada a ver, né? Mestre do caso. É porque não foi em combate, é em combate. É, não sei, em geral, né? É a lei das Amazonas. É, mas eu acho que é em combate. Eu não lembro exatamente o que a China falou pro Seiya, mas até onde eu sei é durante o combate mesmo, que não pode revelar, etc. Porque, se eu não me engano, eles circulavam, acho que no santuário, assim, tinha... As Amazonas que elas só usavam a máscara mesmo quando elas iam por uma luta ou elas iam pra uma reunião importante mesmo, né? Não era assim em toda a situação, senão elas iam ficar com a máscara, ia ficar com aquela marca, o rosto branco, e onde a máscara não cobre ia ficar, tipo, bronzeado. É. Ia ficar muito bizarro, né? Só lembrando só da principal motivação do Seiya, que era encontrar a sua irmã, que é a Seika. Porque é uma característica, assim, né? Antes da gente também se aprofundar mais, é que todos esses 10, essas 10 crianças jovens, todos eles eram órfãos que o Mitsumasa Kido ele tinha pegado as crianças de vários orfanatos, uhum. né? E o Seiya, ele tinha uma irmã chamada Seika, em que quando ele foi recolhido pelo Mitsumasa Kido, a Seika ficou. E ele queria, né, achar a irmã de volta. E essa era a principal motivação do Seiya quando ele foi pra Grécia pra poder pegar a armadura de Pegasus. E ele ficou na Seika. Nossa, mano, foi péssima essa, cara. Ai, meu. Brinks. Só lembrando que no mangá são 100 órfãos, né? E todos são filhos de Mitsumasa Kido, no maior suruba vista no mangá, velha publicado até hoje. É, vai tirando a Mitsumasa. Das galáxias. A pica das galáxias. Literalmente. Vai tirando a Mitsumasa Kido. Ele morreu não, de cara. Tanto, ele morreu de tanto ter filho, né? Fazer filho, não aguento mais. Ele teve a mesma doença de Pedro e de Dom Pedro II, sífilis. Nossa, cara, eu não sabia disso não. Mitsumasa Kido morreu com o pau fino, mano. De tanto gastar. Acabou. Do mesmo jeito que um palito Gina. Putz, isso que vocês falaram que vocês iam pegar leve, né? É impossível. Impossível. Então vamos lá, a gente já falou agora do Seiya, então vamos falar de Otoro. É, logo em seguida, quem conta a história um pouco é o Hyoga, né? Yoga. Que aparece logo em seguida. Sim, ele é que da foi... Séria. Isso, ele... exatamente. Onde a mãe dele afundou. A mãe dele afundou num barco na Sibéria. E ele... Mamãe. Não, na moral. Agora vamos fazer uma outra teoria. O barco ele tava afundando, certo? O Yoga ele foi resgatado. Certo. E a mãe dele... Por que cargas d'água a mãe dele ficou no barco? Porque não tinha espaço no barco pra, que tava transportando ele. Eu levava ele ou levava ela. Não, é porque não. Ela era doente. Ela... Não, é porque não tinha espaço no bote salva-vidas, foi isso que eu entendi. Mas no anime não deixa claro. Não, no anime deixa claro isso. Eu não lembro de ter falado isso no anime. Não, na hora que os caras estão segurando o Yoga, que ele fala, mamãe, não sei o que, ela volta pra dentro e fala, seja feliz. Pô, na moral, mano, volta alguém ali pra ajudar, meu filho. Pô, o barco tava afundando, você queria que fazer o quê? Não tinha outro. Empurra um daqueles... trouxa que tá do lado. É, fala isso pro Leonardo DiCaprio no Titanic. Rose. A mesma história, cara, só que a diferença é que a mãe dele foi dormir num quarto, ele afundou no mar sem estar num quarto, e salvou a Rose. Ah. E a mãe do Yoga não, a mãe do Yoga foi num quarto, deitou e dormiu. Eternamente. Não, acho que ela escolheu morrer, né? É, sim, ela escolheu morrer pra salvar o filho dela. Não, mas eu senti que, sei lá, parece que não teve aquele... O Yoga tava desesperado e ela, não, tá bom, vou ficar aqui. É, então, porque talvez a gente imaginasse uma cena dela pulando no mar, tentando... Sobreviver. Meu filho! Ah, mas zonando. Mas também... de qualquer forma, ela ia morrer porque o mar, a temperatura da água, né, enfim... Exatamente, ela tá praticamente presa por criogenia, né? É, você fica, pega esse corpo. Mas também, Nando, você tá querendo buscar um porquê, velho. Se, tipo, ela não ficasse lá no barco, não ia ter como ele visitar a mãe toda vez lá, que ele dá um socão lá no gelo, mergulha lá na casa, não, casa do chapéu. Eu queria falar, a motivação dele virar um cavaleiro é ele ter força suficiente pra chegar onde tá a mãe dele dormindo lá no barco. Sim. É, ele não teria motivação pra chegar lá, então ele não teria motivação pra se tornar um cavaleiro e teríamos um novo cavaleiro de cisne. Papai. Vocês me convenceram. Então, aí conta a história dele, que ele vai, ele treina pra ser um cavaleiro, não pra ganhar essa droga dessa armadura, mas sim pra chegar onde tá a mãe dele. Sim, que era o único objetivo dele, era esse. Aí ele consegue chegar no tamanho dele e se despede dela falando que ele vai voltar pro Japão. Que ele fala? Não lembro agora. Que o destino dele é lutar. Algo assim. Aí ele vai e quebra a parede de gelo eterna que não derrete há 100 anos, é uma coisa assim, não é? É, uma geleira que nunca derreteu. É. Tipo um número exagerado qualquer. É. Aí ele tá junto com o amiguinho dele, o Jacó. Nossa, esse grande Jacó. Grande Jacó. E ele vai, arrebenta a muralha e pega a armadura de Cisne. E volta pro Japão com o intuito de lutar contra o Seiya. Sim. É, só curiosidade que no anime, o Cisne, o Hyoga, ele é treinado pelo Cavaleiro de Cristal, que é um Cavaleiro de Prata. Já no mangá, ele é treinado diretamente pelo Camus, Cavaleiro de Aqua. Sim. O que é engraçado, né? Ele poderia saber dos Cavaleiros de Ouro, já que o Camus é um Cavaleiro de Ouro, mas ele nunca cita isso, né? Na verdade, porque no mangá, o que acontece? O intuito do Hyoga, ele entra também na Guerra Galáctica, só que ele entra como se... Pelo que eu entendi, é assim, ele entra lá, ele quer saber o que tá acontecendo entre os cavaleiros, meio que ele vai pra espionar os cavaleiros. Ele não vai, ele recebe uma missão pra matar os cavaleiros, o grande mestre, foi isso que acontece. Isso, mas no mangá é isso. Ah, não, isso é verdade, que ele recebe porque os cavaleiros não podem, eles não podem lutar entre si por motivos pessoais. Isso, por motivos mesquinhos, e eles não podem vestir armadura. E só a Guerra Galáctica tá fazendo justamente isso. Eles estão vestindo armadura pra ganhar armadura de ouro lá, de Sagitário. É um motivo próprio, eles não podem fazer isso. Sim. E aí, depois de mostrar a história do Hyoga, vem a história de quem? Do Shiryu. Grande. E essa é uma história que é muito louca, velho. Cara, Shiryu. Foi treinado nos Cinco Picos Antigos em Rozan, né? Rozan. Exato. Olha, desculpa os outros cavaleiros, mas o Shiryu é pro. Não. Eu gostava mais do Hyoga, cara. Mesmo com essa boiolagem dele buscando a mãe dele, eu achava ele foda. Não, o Hyoga. Com aquele cabelão e sai, tipo, qual é o nome do dragão? E aí aparece aquela porra daquela tatuagem. Eita. É, a tatuagem é muito louca nas costas dele, se eu concordo. Aí ele solta a coleira do dragão, mano. Coleira do dragão, velho. Quem nunca quis fazer a tatuagem do Shiryu? Quem nunca quis ter uma coleira do dragão no chuveiro? Não, porra, não fode minha frase de início. Desculpa, spoiler. Tu fudeste o basquete. Não, mas tudo bem, porque eu já falei. Quando sair o cast, eu já vou ter falado. Então. Agora eu não concordo dessa frase de o cavaleiro de bronze mais foda. Não. O cavaleiro de bronze mais foda vai aparecer daqui a pouco. Exatamente. Então pra vamos lá. Depois que mostrou o Shiryu, que ele usava a armadura de dragão. Conta um pouquinho dele, né, seu Viola? Tá, eu vou contar, vai. Já que o Basquens gostou dos longos dele, né? Como é que foi que ele fez pra ganhar a armadura de dragão? Nossa, situação excelente, né? Seu mestre, um pequeno grande mestre. Mestre ancião. Mestre ancião. Não esqueça desse título. É o título, ancião. Ele tem que simplesmente fazer uma cachoeira gigantesca correr ao contrário. É o primeiro passo, né? Só isso. Só simples. Só isso, que a armadura de dragão está sendo banhada. Sempre ficou embaixo daquela cachoeira. Exatamente. E ela é fortalecida pelas águas da cachoeira. Só uma perguntinha básica. Alguém lembra quantos anos tem o mestre ancião? 243. É, 43 ou 83? Agora não lembro. O que vocês acharam desse pequeno grande teste que o Shiryu teve que fazer? Mito. Ele é um mito, cara. Não, na moral, pra fazer a cachoeira ao contrário, o cara tem que ser um mito. Realmente, porque quando mostra ele tentando fazer, mostra ele dando vários soquinhos na cachoeira. Não, e ele saltando na cachoeira, a cachoeira jogando ele pra baixo. Ele tomando um puta rola. Verdade. Ele vai de novo, ele... Ele bate a cachoeira, vai, sai daqui, vaza, vai. Até que... É que simplesmente ele queima o Cosmo e já dá uma puta... Puta que pariu, ele dá tipo uma voadora com soco e o caralho. Não, na verdade não é isso não, é uma ajoelhada, cara. Então, mas mostra aquela cena desenhada muito linda, assim, a arte e a cachoeira formando um dragão. É outra coisa, muito animal, cara. Aí, ó, o senhor Google disse que o Dohoku tinha 248 anos. Errei por 5. E ele é bem ancião mesmo. É. Então, mas aí a armadura de dragão, ela, depois que ele dá o famoso cólera do dragão com o joelho na cachoeira. Tiger Knee. É bem por aí mesmo. A armadura, ela se eleva, né, debaixo da cachoeira, é isso? Isso. Sim. E ele investe. Exato. E aí vai para o queridíssimo Shiryu. Sim, isso. E ele se dirige para a Guerra Galáctica. Exato. É, mas não conta qual é o objetivo dele, né? Ah, na verdade, pra mim, ele é quase um Liu Kang, como no... O Liu Kang tá pro Mortal Kombat e o Shiryu tá pro Cavaleiros. Não, o Liu Kang é um foi guerreiro honrado. A Terra. Então, ele é um guerreiro honrado. Ele tem que lutar, porque o mestre dele ensinou ele ter honra. E ele vai lutar e fazer o melhor pra trazer a armadura. Foi o que alguém ele prometeu. Lembra se no mangá é isso mesmo? Eu não lembro, cara. O mangá é isso. Ele promete pro mestre que ele vai conseguir... O que que do mangá? Desculpa. Do Shiryu, é isso mesmo? Eu não lembro. Se conta a motivação dele voltar pra Grécia. Não, pra Grécia ou pro Japão, cinco, desculpa. Cinco picos de Rosão. Perdão. Não que eu me lembre. Mas ele só fala pro mestre ancião que ele vai conseguir trazer a armadura, que ele é forte, mas daí o mestre meio que dá umas patadas nele e fala pra ele não deixar o ego dele falar mais alto e etc. Aquelas dicas básicas, né? E na Guerra Galáctica, o adversário dele é quem? Seiya. Seiya! É uma luta muito animal, por sinal. Sim, a luta dele é animal. Mas antes de falar da luta dele, vamos falar do quarto integrante desses protagonistas. O Shun de Andrômeda. Conhecido como Bichona. O cavaleiro mais gay no Oeste Europeu. É, Oeste. Sei lá. ofensas à parte, o Shun foi treinar na ilha. Qual que era a ilha? De Andrômeda. Ilha de Andrômeda. Grande mestre Albion. Albion. Que era um cavaleiro de prata também. E no lá. Mangá ele tinha outro nome, não tinha? Não era Demetrius? Peraí, deixa eu ver. Isso, acho que é alguma coisa desse. É, era outro nome no mangá. No mangá é outro. Isso. Agora eu não me recordo. Aí eu sei que ele teve que passar por um teste que ele tinha que sacrificar que nem a Andrômeda no mar. Só que aí ele leva o cosmo dele e arrebenta as correntes. E com isso ele ganha o direito de vestir a armadura de Andrômeda. Sim. Rapidão, pelo menos o site que eu tô vendo aqui, o nome do Albion é Daidaros. Ah, isso mesmo. Daidaros de Cefeu. Caramba, enciclopédias humanas de Cavaleiros do Zodíaco. É por isso que vocês são sempre convocados no Otacast. Porra. É, tá aqui no site, realmente, Daedalus, isso mesmo. Perfeito, pode continuar. Então, daí esse cavaleiro... É a motivação dele. Motivação dele. Simplesmente ele quer encontrar o irmãozinho dele. Ike! Irmãozinho. Brother. My brother. É a frase que você mais escuta nos cavaleiros é... Ikki! Seiya! Também. Não, acho que Seiya com certeza ganha de todos. Seiya ganha. Não, Seiya, pelo amor de Deus, né, gente? O que que a Athena grita de... Seiya! Ai, Seiya, você tem que conseguir fazer isso. Seiya! O Seiya é o pau montado. A palavra Athena acho que é mais usado. Porque, imagina só, o Seiya fica falando... Athena! Aí vai o Shiryu também. Por Athena. Aí vai o Yoga também. Por Athena. Meu, todo mundo vai. Por Athena. Por Athena. Por olha, não, Athena, mas ainda assim, Seiya é mais usado. Por quê? Athena, eles falam às vezes Athena, mas na maioria das vezes é Saori. Ah, nós temos que salvar a Saori. Tá, por Athena, mas temos que salvar a Saori. Quem fala só Athena é o Ikki, né? Se eu não me engano. Na dublagem, ele nunca fala o nome Saori. Ele sempre fala Athena. Exatamente. Uhum. Só antes de eles descobrirem que ela é Athena, mas até aí... É, então, mas depois é só Athena. Mas acho que a melhor pra mim, aí já vindo um spoiler, pra mim já é a da fase do santuário, que é a melhor frase, velho. Morra, Seiya! Seu viadinho. Sim. Não, mas esses então são os cavaleiros, os quatro... protagonistas, né? Então vamos falar agora, recapitular aqui, como que foi a luta do Shiryu com o Seiya. Vamos falar, focar nessa luta aí, depois a gente segue adiante na história. Foi tão esperada. Uhum. Alguém quer narrar a luta? Bem, amigos da Rede Globo! Sabia que havia uma dessa. São os gladiadores do novo milênio. Nossa, velho. Aí. Não, foi uma luta muito louca, né? O Seiya não conseguia atravessar aquele escudo do dragão que dizia ser o... Como que é? O indestrutível escudo do dragão. Uhum. Que ele sofreu uma rachadura. Que os punhos do dragão, eles eram os mais poderosos, e o escudo do dragão, ele era também um escudo inquebrável. Era o ataque perfeito e a defesa perfeita. Sim. Até que o Seiya, num ataque suicida, se joga de cabeça no escudo... E o aceleradão do Shiryu vai tentar socar a cabeça dele e acaba socando o escudo. Sim, e o que acontece quando... Como que é? Foi, usou até esse provérbio, né? Foi Yoga que contou essa história. Quando a lança mais forte acerta o escudo mais poderoso. É, e o que aconteceu? Não, o escudo mais sólido. Sim. Os dois se destroem. Os dois se destroem, é o que acontece. Tanto o punho quanto o escudo do Shiryu de dragão são... destruídos. Mas vale lembrar uma coisa, o Shiryu, ele tava mentalmente desestabilizado. Sim. Porque a Shunrei chegou do nada e avisou que o mestre ancião estava passando mal. Não, falou que tava morrendo, já era, falou, bicho, o coroa lá tá capotando. É, isso desestabilizou ele mentalmente, ele ficou querendo acabar a luta rápido e não se focou como devia, né, achando que o Sei era um manjado. Sim, falou, deixa eu acabar com esse pirralho logo. E aí acontece a coisa que o Shiryu mais faz durante a saga dos Cavaleiros do Zodíaco. Tirar a armadura. Sim. Uhum. Os dois tiram a armadura. E o narrador fala, o quê? Eles estão tirando a armadura? Isso é loucura, não sei o quê. Todo mundo fica falando. Não, quem fala isso é o Shun. Fala, vocês são loucos, vocês são cavaleiros. Se você tirar as armaduras, vocês se tornam mortais. É. Alguma coisa assim. Porque se ele der um golpe de um cavaleiro num corpo nu, ui. Ele pode morrer. Ele pode morrer. E o que acontece? O Seiya acaba descobrindo o ponto fraco do Shiryu. Exatamente. Que ele abaixa o braço esquerdo com que é um centésimo de segundo, né? Uma coisa assim, um décimo de segundo. Um décimo de segundo, se eu não me engano. É, e ele desprotege o coração. Exatamente. E é lá que o Seiya vai e foca o meteoro dele. E ele desce um meteoro de Pegasus bem no coração do Shiryu. E ele vai pro saco. E ele capota. Daí vem outra... Puta que pariu. Outra frase clássica. Que o Seiya vai lá, consegue derrotar, ganhou de Shiryu. E os médicos vêm e falam, meu Deus, ele precisa de um transplante, como que é? Um transplante de sangue e uma operação no cérebro urgente. É, sim. Ele tá com traumatismo craniano. É, um traumatismo craniano foda. É, falam, ô. Falam. Aí eu sei que o Seiya é a única pessoa que pode salvar o Shiryu, porque ele tá indo pro saco. E tem um negócio, se a tatuagem das costas dele sumir, ele morre. Uhum. Caramba, mano, será que minha tatuagem no braço, quando eu estiver morrendo, vai começar a apagar também? Vai, Nando, acredita nessa ilusão, vai. Vai, vai. E aí a dica, se eu estiver falando merda, depois eu corto, oi! Aí a dica vem da Shunrei, não é? Isso, exatamente. Sim, ela fala, por favor, doutor, deixe que o Senhor aplique um golpe. Porque só o mesmo cavaleiro pode reverter a situação do Shiryu. É, tem apoio de todo mundo do Coliseu, né? O Shun segura o Shiryu e o Hyoga dá umas dicas pro Seiya. Sim. Isso, não ataque dessa distância, você vai acabar matando. É, não vai ficar em três passos para trás. Seiya, é isso mesmo, as criancinhas gritando Seiya. Vai, Seiya! Foi, tem aquela amiga dele lá do orfanato, como que é o nome dela? Mino, não, isso, essa mesmo. Mino. O Seiya pega o apoio dela e acerta. Isso. Onde o Jabu vira e fala a frase lendária: o Shiryu está vivo! E mostra escrito: o dragão está salvo. É, vê isso mesmo. E todo mundo levanta o Seiya, né? Não é importante. Seiya. Lá no placar: Dragon Save. É verdade. O dragão está só. Aí o Jack levanta o Seiya nos ombros. Mó brisa, Seiya, cara. Seiya. Quem levanta o Seiya nos ombros? O Jack. Levanta. Jack é Jack, mano? É, o primeiro oponente do Seiya na Guerra Galáctica foi o Jack de Urso, que ele dá um pau nele com um chute. Não é Jack, é Gak? Não é Gak de Urso? Ah, na dublagem original da manchete era Jack. Ah, tá. Enfim, não lembrava disso daí. Mas enfim, aí depois de todas essas lutas aí, que a gente sabe que teve o Jack ou o Gek de Urso contra o Seiya, o Yoga contra o cara de Hidra lá, o Andrômeda. Aí que o Andrômeda vai lutar depois da luta do Shiryu. E aí vem a luta do Shun. É, ele enfrenta justamente o queridinho da Saori. Jabu de Unicórnio. Que na dublagem original ficou Jabu de Capricórnio. Nossa, enfim, né? Isso se chama marketing, cara. Pra vender bonequinhos. Eu só queria fazer um comentário que no TCC que eu fiz sobre os Cavaleiros do Zodíaco, eu descobri em um dos livros que eu li sobre essa coisa do confronto com o dragão. Que, na verdade, é uma provação que os heróis passam. Tem sempre, assim, algumas mitologias, tem esse confronto com o dragão, é como se fosse uma prova de fogo pro herói. Então, em algumas mitologias, o dragão ele é visto como uma figura maligna, né? Mas o Shiryu ele é baseado no dragão chinês, e que tem a relação com fertilidade, né? Tanto que ele é verde por conta da chuva. O golpe dele, né? Mas eu acho que o Masami Kurumada talvez ele tenha pego essa ideia, né, de outras mitologias, desse confronto com o dragão, porque se a gente for pensar bem, foi o primeiro confronto assim que o Seiya saiu fudido, né? Uhum. Não sei se pode falar palavrão, né? Mas pode, tá liberado. Pode falar. Então ele saiu bem. Foi uma prova assim de fogo nele, logo no início do mangá, anime, whatever, e foi uma prova de fogo pra ele, né, que ele quase matou e depois reverteu a situação e essa pessoa que ele salvou se tornou o melhor amigo dele nas próximas sagas também, né. Uhum. E aí, voltando à história da Guerra Galáctica, depois dessas lutas aí, vem a luta do nosso querido amigo Boiolão Shun. Só uma curiosidade. No primeiro mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, tá traduzido errado também. Eles falam Jabu de Capricórnio. Jabu. Eu tenho. Tá traduzido errado. Uhum. É da Conrad. Uhum. Falecida tá Conrad. Tá errado mesmo. Jabu de Capricórnio. Vai ver o original, o Kurumada fumou uma maconha, né? Vai que ele colocou de Capricórnio mesmo. E o Shun dá um coro no Jabu. O Jabu parece uma criancinha apanhando na frente do Shun. Sim, não. Exato. Ele olha e fala... Nossa, isso, gente? Eu não lembro. Sim. Hã? Sim, eu não lembro disso. Ele arrebenta a armadura bate no Jabu? Nossa, o Shun... O Jabu tenta invadir pelo meio da corrente, o Shun arrebenta ele. Ah, verdade. Na primeira... Não, eu só tava lembrando do Seiya lá. Na frente da Saori. Falando, xingando o Jabu, falando que ele sempre foi o cachorrinho da Saori. É verdade. Que não era pra ele ter escolhido o unicórnio, que era melhor ele ter escolhido um porco, que combinava mais com ele. Ai, eu chorava, sempre choro nessa cena. Sim, o Jabu. Eu não tava lembrando dessa primeira luta da Guerra Galáctica. A Saori até vira cara, porque o Jabu toma tanta porrada, cara. Aí nessa hora o Shiryu tá conversando com o Seiya e ele fala que tinha alguém vigiando os cavaleiros. Sim. E aí que surge o lendário. O fodão. O fodelão. Pica das praticamente o Harry Houdini dos cavaleiros. ele vai sair de dentro da ânfora, né? Da caixa da armadura de ouro, velho. Aí vem a pergunta clássica, como ele se enfiou ali? Por isso que eu falei que é o Houdini dos cavaleiros. MacGyver. Porcionismo 100%. Cara, ele sai dali e... Ali é o primeiro grande vilão que eles vão enfrentar. Que eles olham assim e falam, fodeu. Porque só o Shiryu descobre quem é ele. Sim. Porque ninguém lembrava dele. Até que o Shun começa a chorar porque descobre que é o irmão dele, é o Ikki, que ele tanto procura. E ele pega pra variar, o Ikki dá um puta soco e arrebenta o ombro do Shun. Uhum. Aí depois o Jabu vai tirar a satisfação e toma logo um certeiro no ombro também. Só que o Jabu desaba, né? Não aguenta. E o Ikki ele pega e eles vão lá com o intuito de roubar a armadura de ouro. Que aparecem várias réplicas do Ikki, os Cavaleiros Negros. Cavaleiros, né? Negros. E são da Ilha da Rainha da Morte, né? Isso. Onde ele foi treinado. Uhum. E nisso todo mundo fugindo com a parte da armadura. Aí resta... Quem? O pessoal buscar a armadura de volta, né? Os Cavaleiros de Bronze. Eu sei que eles conseguem... O Seiya consegue encontrar o Ikki vestindo a armadura de Sagitário já. Nossa. Isso aí já é bem na hora que eles conseguem que o Ikki... eles se refugiam no Monte Fuji, né? Que é no interior lá do Monte Fuji. Não, ainda não. Eles estão no cais do Japão. Ah, ainda. Sim, é. Eles ainda estão no cais, que eles vão recuperando as partes da armadura. Aí vale lembrar uma coisa. A armadura, se você perceber, a armadura de Sagitário, ela tá transformada. Ela não tá na versão original. O Mitsumasa Kido que fez isso na armadura. No mangá, pelo menos. Pra não ser rastreada. Isso. Exatamente. Porque se mas você... é falsa a armadura. Aquela é a falsa. É falsa. Não, não é que todo mundo rouba aquela armadura. O mestre do santuário rouba ela. Lá, o. Mais pra frente a gente fala, mas roubaram a armadura. Deixaram só o elmo com a então, saúde. Mas aquela armadura era falsa. Eles se mataram pra buscar aquela armadura, mas ela é falsa. A verdadeira sempre esteve lá no, na casa lá do Ayoro, sei lá. Sério? Porque o Mishi fala pra eles. Porque no anime, agora, nossa, eu vou puxar muito pela memória. É, depois que tem a saga lá dos Cavaleiros Fantasmas, a armadura é reunida de novo e parari parará. Aí, de repente, ela começa a apontar a flecha lá pro santuário. Não, você errou num detalhe, não é depois da Misty. É depois que tem toda aquela treta com os cavaleiros. Antes de começar, antes você ia ficar zoado lá, quando ele enfrentar o Ayoria, a armadura some um pouquinho antes, que o mestre tá com a armadura montada do lado dele e a máscara ressoa e some. Isso. Ela vai cair dentro de um lago. Isso, era nesse ponto que eu queria chegar. Aí depois disso, ela fica lá dentro do lago e aí quando ela já sai a armadura atual, não é isso não? Uhum. No anime é assim, no mangá não tô recordando agora. Então, mas é que eu lembro assim, que o... Eu tô tentando achar o mangá aqui. Porque o Seiya, na hora que ele fala pros outros meninos que eles são filho do Mitsumasa Kido, que o porquê do Ikki tá revoltado, etc e tal. Não, mas quem fala pra eles que eles eram filhos do Mitsumasa Kido é o Ikki. Porque ninguém sabia. Sim, mas o Seiya vai falar pros outros. Ah, e sim. Aí o Yoga fala que já sabia, né? Que aí fala que ele tava vindo pro Japão por conta disso. Que aí quando foi a mãe dele morreu. Mas aí o Seiya fala isso, que eles se mataram de lutar por uma armadura falsa. Esse é um detalhe que eu tô lembrando, que eu tô buscando aqui o mangá pra ver onde tá essa parte. Disso. Porque a armadura ressoa e cai num lago. Mas eu não lembro no mangá se acontece isso. No mangá eu não recordo. Então, no mangá ele fala isso. É porque o anime realmente eu não lembro nada, mas no mangá eu tenho certeza. Eu tô tentando achar aqui pra comentar, porque... Nossa, eu já tô na saga do santuário já. É. Ele fala isso. É, agora vocês vão me chamar de herege, mas eu não li o mangá. Herege? Não tem problema, acontece. Eu também, eu li bem... Nossa... Bem recente. Grupo de hereges. Iremos sacar fogos em vocês. Também. Double herege. Fire Bueno, neles. O Bueno. Enfim. Leu o mangá? Aqui. E o Bueno? Bueno? Dormiu. Beleza. Beleza, dormiu. Aqui, ó. Achei. Normal. Aqui o Shun fala, ó. Agora que nós recuperamos todas as partes da armadura de ouro, podemos voltar? Aí o Seiya fala, você pode jogar fora. Aí todo mundo fala, hein? Aí o Seiya fala, essa aí não é a verdadeira armadura dourada. Mishi, o cavaleiro de prata de lagarto, que me contou. Que ironia, a gente se ferrou todo por causa de uma armadura falsa. Na Guerra Galáctica, a briga com os cavaleiros negros, muita gente morreu por causa dela. E tudo isso graças à fundação Graad da Saori Kido, ou melhor, do avô dela. Quem o Mitsumasa Kido pensava que era? No fundo, ele não passava de alguém que usava dinheiro e poder para satisfazer os seus desejos. Vocês estão prontos para aceitar que esse homem era o nosso pai? Tadã! Era isso. Uhum. É, então a armadura é falsa. É, então, porque no mangá é o volume... Deixa eu achar aqui. É, porque no anime não é assim, mas no mangá é assim. É, então, volume 10. Aí. É, porque eu lembrava bem disso, que eles se mataram por conta de uma armadura que era fake. Fake armor. Mas enfim, né? Voltando depois dessa nossa parábola. Sim. Voltando ao arco principal. Sim. O Ikki estava com a armadura. Isso, botando a armadura no cais. Já estava lá. Aí o Seiya vai e entra dando uma bicuda e já arranca a armadura dele. Por quê? Porque a armadura não escolheu ele. Ele não era escolhido. Pela armadura. A armadura escolhe o cavaleiro. É I'm not explica. Chose you. E nisso todos os cavaleiros negros que estão lá, que são cópias do Ikki, levam partes da armadura embora. Sim. você, eu escolho você. E os Cavaleiros de Bronze conseguem recuperar apenas 4 partes. Cada um recupera uma. Uhum. E nisso que começa a aparecer, começa a saga dos Cavaleiros Negros, né? Os 4 grandes Cavaleiros Negros. Uhum, onde o Shun logo de cara enfrenta um que ele pensa que é o Hyoga, mas na verdade é o Cavaleiro Negro de Cisne. Que eu achava muito louco aquela luta que o Shun apanha que nem uma criança, né? Uhum. E nisso o Hyoga aparece pra salvar o dia, né? Que ele transforma a neve negra em branca. Exato. Uhum. Sim. E aí depois o Hyoga vai e derrota com a mão nas costas o Cisne Negro. Na verdade ele só congela a perna dele. Não, ele congela até a cabeça. Não, isso aí é mais pra frente. No começo ele só congela a perna dele. Ah, tá. Que aí ele fala, eu vou acabar com você e aparece a corrente negra. Sim. Ah, é verdade. É que eu já tô indo lá pros finalmente já. Uhum. E nisso eles aparecem, os 4 grandes cavaleiros negros, que na verdade são os cavaleiros de bronze usando armaduras negras. Idêntico, não tem o que tirar o que pôr. Na verdade são 5, né? Ah, mas mais pra frente aparece o Fênix Negro, né? Não, o dragão são 2, né? É que no anime ficou só 1, mas no mangá são 2. Eles são gêmeos. São gêmeos, é. Nossa, não recordava disso. Caramba, eram 2? É, eles eram gêmeos. É, líder. Você tá perdendo seu título, velho. Ele não veio aí pra... É, eu vou reler o mangá nessa semana. Não, mas é que também a gente tem que levar em consideração que a Juna é praticamente uma PhD, mano. Ela fez até o TCC de Cavaleiros, mano. Sim. Não tem como competir, né? É especialista. É, pode ser. Eu me aprofundei realmente. Eu me aprofundei muito nesse universo no ano passado. Ultimamente eu ando muito lendo mitologia japonesa, cara. Eu descobri que Naruto é totalmente focado na mitologia. Você não tem noção de como. Nossa, que legal. Isso é bom, ó. Pode ser um cast futuro, hein? Não, até a luta do Orochimaru com o Itachi tem na mitologia japonesa, cara. Sim, o Rei Mataku. Nossa, manda referência aí pra gente dar uma lida. É, depois eu moio o nome do livro. Vamos colocar no post. O Rei Macaco do Sarutobi. É, isso aí tá no livro 2. Esse aí ainda vou começar a ler. Eu acabei de ler o primeiro hoje. Tudo mitologia. Mas enfim. Aí eles têm que recuperar a armadura porque a queridinha da Saori quer a armadura de volta. Eu quero a minha armadura. É, safada. Aí eles partem pra Ilha da Rainha da Morte. Que é o Ikki manda um desafio pra eles, não é? Manda. Que ele fala que tá esperando eles na Ilha da Rainha da Morte e que se eles quiserem as outras partes, pra eles levarem as outras 4 e disputarem entre eles. Nossa, você falou outras partes, eu pensei besteira, desculpa. faz parte da brisa. Ai. Aí eu sei que começa cada um enfrentando o seu sósia negro, né? Uhum. Que é aí nessa parte que foi o que o Tony falou, o Hyoga congela o cisne negro até o pescoço. Aí ele, aí ele manda o olho. É, no mangá ele manda o olho, mas no anime... No anime é o chifre lá do cisne. A cabeça do cisne. É. No mangá, o mangá é mó cruel, cara. Ele arranca o olho e manda pro Ikki. É. Sem noção. Da hora. Sem noção, cara. Depois que eu li, eu falei... Agora eu sei porque que no anime eles mostraram isso, porque não ia passar na televisão nunca. É. Nossa. Se bem que vamos levar em consideração que naquela época não tinha censura, né? Só uma coisa que a gente esqueceu. É, depois da luta do Shiryu e do Seiya, o Shiryu leva as armaduras pra consertar. Bem lembrado, as armaduras do Pegasus e do dragão estão rachadas, cara. Só o caramelo. Rachadas. Exato. Não. Rasgachadas. Exatamente. E aí aparece a primeira vez o Mu. O Shiryu volta pros picos antigos, vê que o mestre dele trollou ele. Na verdade, o mestre dele trollou ele. Tava lá são e salvo inteiro. E ele pede pro mestre dele informações, não é? De onde ele pode encontrar o Mu, não é? Ou melhor, o cara que conserta as armaduras. Isso. E aí o mestre ancião fala que é um cara que mora lá no Tibete. No Jamiel. Jamiel. Isso, no Tibete. É, Tibete, isso. Uhum. Aí eu sei que o Shiryu passa por um monte de provas, que ele tem que eu sei que ele atravessa uma ponte lá que tá cheia de cadáveres, de esqueletos, desculpa. Esqueletos, são os outros cavaleiros que tentaram. Avance, Shiryu, avance. Nossa. Aí o Shiryu chega numa torre que não tem porta. A torre não tem porta. E lá ele encontra um molequinho muito forgado, que ele pensa que é o Mu. Sim. E na verdade é o aprendiz do Mu, que é o Kiki. Kiki. É de apêndice, né? Isso. É de apêndice, ele tem um apêndice. Caraca. Ele não sofre de apendicite. Ainda. Aí, nessa graça, ele o Mu chega até transportando, né? Um truque de ilusão. Eu sei que ele vai se materializando em vários pontos. É muito, muito mito ele. Se daria bem num circo, fazendo mágica. Uhum. Aí ele fala pro Shiryu que as armaduras estão mortas. E que elas não têm conserto. Ele até abre as ânforas, elas estão cinza, não estão? Uhum. Sim. Só o caramelo. Aí ele fala que pra dar vida pras armaduras, ele tem que dar a vida dele. Ele tem que dar 3/4 do sangue. Acho que é 2. Ou 1/3 do sangue, dois terços do sangue. Aí é 1/3 pra armadura, não é? 1/3 pra cada armadura, não é? Aí eu sei que se você perde 1/3 do sangue, você morre, é uma coisa assim, não é? Não, 1/3 você ainda sobrevive. Agora 2/3 você não aguenta. O Mu fala que metade do sangue é o máximo que você consegue dar, uma coisa assim. Uhum, é por aí. Aí eu sei que o Shiryu fica só o caco e o Mu vê que ele tá dando o sangue só pra armadura do Seiya e ele promete consertar as duas armaduras. Uhum. Ele fala, Kiki, traga os meus instrumentos. Instrumentos celestes. Instrumento, pode crer. E aí o Shiryu fica cinza e quase morre. E uma curiosidade, né? Eles falam que conserta as armaduras usando pó de estrelas, né? Sim. É, mano. O Mu é foda, velho. Ah, ele dá, ele tem o golpe dele, né? A gente cita isso mais pra frente. Sem spoiler. Eu ia fazer um comentário, mas é melhor deixar mais pra frente. Aí nisso, uma ilusão do Shiryu chega na Ilha da Rainha da Morte trazendo a armadura de Pegasus, o Seiya. Porque o Seiya foi pra ilha lutar contra o Pegasus Negro sem armadura, né? É um mito ele, né? Uhum. Ênfase é ele sendo Highlander, né? E aí ele começa levando o couro, não é isso? Não, o Kiki conta a história do Shiryu e ele veste a armadura e vai enfrentar o Pegasus Negro. Isso. Não, até que ele não leva um couro, ele só leva um golpe. Só. Que aí ele começa a virar o Seiya Negão. Porque ele foi atingido pelo Meteoro Negro. Exato. É muito engraçado essa cena, porque o Pegasus Negro fala, consegui atingir, pô! E já tomba. Uhum. Um meteoro no meio da boca. Exatamente. E aí o Seiya se sente o fodão, fala, beleza, só levei um meteoro e não aconteceu nada. Exatamente, ele começa a sentir um calorzinho. Andropausa. Aí ele vê que tá aparecendo umas manchas negras no corpo dele, e o Pegasus Negro falou pra ele que o meteoro negro é sombrio, é mortal, uma coisa assim. É terrível, algo assim. Aí nesse meio de caminho, o Yoga passa perto do Seiya e o Seiya desaba num penhasco. É algo terrível? E o que é tão terrível? Eu não sei, porque é papel em branco. Misturou nas bolas já. Enfim. Aí o Yoga vê. Ouve um barulho de um guizo, que cada um deles tem um guizo. Uhum. Pra eles se guiarem, né? Exatamente. E o Yoga pensa ter ouvido alguma coisa, mas ele ignora e vai embora. Quem encontra o Seiya é o Boiolão do Shun. Que ele vê a armadura do Seiya no caminho e o pedaço da armadura no penhasco. E o Seiya lá embaixo, quase todo negão. É isso? Exato. E aí o Shun vai lá, faz um rapel e resgata o Seiya. Mais ou menos, não. Ele não resgata você ainda não, ele enfrenta o Andrômeda Negro. Quando ele tava lá, o Andrômeda ameaçou cortar a corrente. Isso, não. Perfeito. O Andrômeda, o Shun tá jogando a corrente pra você ia pegar e o Andrômeda Negro travou o braço dele com a corrente. Que aí ele fica puxando o braço dele e fica fodendo a mão do Shun. Sim, fica puxando o Shun. Fica aí o Seiya, tocando aquele teminha lendária, corta a corrente e desaba no penhasco. Outra vez, né? Mais ainda. Caindo cada vez mais pro fundo do poço. E nisso o Shun fica chorando, todo melozinho, e arrebenta o Andrômeda Negro. Que por sinal era tão fraco quanto ele, né? Que ele morreu ridiculamente. Um golpe do Shun. Quem morre pra um golpe do Shun? O Shun não é fraco, vai. Vamos concordar, vai. Não. Mas morrer o Shun não é fraco, gente. Ele pode ser sentimental, não querer lutar, mas daí ele ser fraco. Ele é um boiola, só mas, ele não quer. Não, mas morrer pra um golpe da corrente do Shun é uma coisa. morrer pro outro golpe, que depois a gente fala, é outra coisa. Aí eu sei que no meio dessa história toda, o Hyoga encontra o fodelão do Ikki. Exato. E toma um pau, porque o Cisne Negro passou todas as informações dos golpes do Hyoga pra ele. Então ele sabe que outra frase lendária, um golpe de um cavaleiro não funciona duas vezes com ele, é uma coisa assim, não é? É, não pode, o mesmo golpe não funciona... Funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro, obrigado. O que é uma merda para o Ikki, diga-se de passagem, né? E o Ikki solta o tracinho. Golpe fantasma de Fênix. E isso o Hyoga fica revendo a mãe dele morrer e aparece a mãe dele toda detonada, né? Na verdade, o golpe fantasma de Fênix, ele só vira depois. Primeiro o espírito demoníaco de Fênix. Isso. O espírito diabólico. Isso. Lendário espírito diabólico. E nisso o Hyoga fica totalmente desestabilizado e o Ikki vai e arrebenta o... Acha que arrebenta o coração dele, né? Sim. Uhum. E nisso o Hyoga vai e congela o braço dele. Inibiriza o braço do Ikki. Uhum. Como ele tinha falado pro Ikki que ele ia invalidar o braço dele, né? Uma coisa assim. Aí fica congelado o braço direito do Ikki. E nisso aparece o Shiryu que vai ajudar o Shun, né? Nesse meio de caminho. Que o Dragão Negro aparece também, não é? Junto com o Andrômeda Negro. Eu lembro que aparecem os dois juntos. Aí até que o Dragão Negro fala que se ele derrotasse o... Se o Shun derrotasse o Dragão Negro, ele ficava com 6 partes da armadura de ouro. De uma vez só. Aí o Shiryu fala que se ele precisa de ajuda, eles começam a lutar. Pelo menos no anime é assim. Aí até que o Shiryu tá todo abalado, né? Porque ele perdeu muito sangue pra consertar as armaduras, então ele tá muito na defesa. Ele tá com medo de lutar e perder sangue, né? É, porque o Mu fala pra ele que qualquer arranhão ele pode morrer. E nisso... Eu sei que eles lutam, uma luta foda, que o Dragão Negro tem o golpe do Tornado no dedinho, né? Sim. Que ele solta um furacão com o dedo e o Shiryu voa longe. E nisso ele toma um corte, né? Aí que o Shiryu fica mais preocupado ainda, né? Aí eu sei que no final das contas acontece o tradicional. O Shiryu tira a armadura, usa o cólera do dragão e arrebenta o Dragão Negro. Agora no mangá eu não lembro, que tinha dois, eu nem lembrava que tinha dois. Ah, eles lutam numa caverna, aí tem uma sombra lá, um fica se escondendo na sombra. É mais ou menos igual o... lá da saga de Asgard. O Shido e o Bado. É mais ou menos a mesma coisa. Aí, só que um é bonzinho, um acaba morrendo. Eu não lembro direito também, mas é um se sacrifica pelo Shiryu, aí morre. Aí, mais pra frente, o outro também se sacrifica pelo Shiryu de novo, aí o Shiryu fala, eu te amo, te adoro. Nossa. Mas eu não vou procurar o manga agora, porque eu já fechei tudo aqui, mas... Ah, sem problemas. Mas é mais ou menos isso. Um é o Shiryu luta, pensando que é um só, mas na verdade são dois. Que um fica se escondendo nas sombras lá da caverna. E depois que o Shiryu descobre, depois de apanhar muito, claro. Uhum. Ele descobre que são dois. Só que aí ele consegue matar um. Ele consegue matar um lá na caverna. E mais pra frente que ele derrota o outro, que é naquela parte lá do anime que ele oferece a armadura, né? Fala pro Shiryu que se ele... Pra juntar as 6 partes. Lembram dessa parte? Uhum. Que ele, então é isso aí. Aí eu sei que o Shiryu ainda tenta salvar o Seiya, furando os pontos, né? Porque o Seiya tá só o caco lá. Os pontos de acupuntura. É, mais ou menos essa pegada, que é os pontos do constelação de Pegasus, pro sangue ruim sair. Isso, e aí ele começa a sangrar aquele sangue negro. Isso, que é uma coisa bonita. Aí o... Só que nisso, pra variar, o Shiryu e o Shun dele larga ele lá. Um pobre coitado no relento, no frio. E vai atrás do Ikki, né? E nisso o Ikki fala que derrotou o Hyoga. E o Shun vai e derruba o Shiryu e fala que ele vai dar a vida dele pra salvar os outros. Que coisa linda. Bem emocionante. É uma coisa romântica. E nisso o Ikki começa a espancar o Shun e aparece o Seiya. Chega de sentimentalismo! Exatamente. Ah, é uma frase muito clássica e muito engraçada. E o Seiya recuperadão, quase. É, não, o Seiya tava... 10 segundos atrás ele tava quase morto. Highlander, cara. É, isso dá uma perda de Highlander sentido. Fazer o quê, né? Aí eu sei que o Seiya tá lutando só o caramelo. Aí nisso aparece o Yoga falando que vai refletir o espírito diabólico. Que o Yoga não morreu, né? Ele levou um soco no coração, mas... normal. Mas é... Quem não faz isso, velho? Não, um soco no coração é a coisa mais simples. Não, um soco que atravessa, mano. É. Quase nada. Aí eu sei que o Yoga consegue refletir o espírito diabólico no Ikki. Aí o Ikki consegue ver um monte de ilusão, só que... O Ikki já matou o sentimentalismo dele faz muito tempo e não faz nada nele. Aí ele dá um outro soco no coração do Yoga e descobre que ele tem a Cruz do Norte. Isso. Que isso ajudou a refletir o espírito diabólico, com o pó de diamante lançado pra cima em vez de lançado em linha reta, né? Nossa, isso eu não lembrava, velho. É, ele faz tipo, ele lança o pó de diamante pra cima e forma um espelho, refletindo. É por isso que reflete o espírito diabólico. É... como que é? É a física. Uhum. Entrando em ação. Aí eu sei que o Ikki vira e fala que com um bater de asas ele é capaz de matar todo mundo. E manda o lendário golpe Ave Fênix. Que tem a cena lendária que tá a rocha rachando, cara. Sempre. Uhum, exatamente. E a Fênix saindo de trás da rocha. Isso. E aí vem a bicuda, sempre a bicuda lendária, o soco na cara. Voadora no peito. É, chapa nos peitos, cabeçada no céu da boca, mas enfim. É, e eu sei que depois desse golpe o Ikki fica todo feliz porque a armadura monta sozinha. Só que eis que surge Highlander de trás da armadura. Aí o Seiya fala que a armadura escolheu proteger ele da morte. Aí eu sei que o Ikki vai soltar o espírito diabólico pra acabar com o Seiya. E o escudo do Shiryu voa no braço dele. Exato, essa cena é épica. É, eu só vi o punho do Ikki socando o escudo, assim, do nada. E aí, logo em seguida, o Seiya defende, aí o Ikki, né, tenta se recuperar e atacar de novo. Uhum. Aí vai lá e aparece o que? A corrente de Andrômeda. Exatamente. Que se enrola no braço do Seiya, magicamente. Uhum. E nessa graça depois o Seiya vai e solta um meteoro e arrebenta a armadura do Ikki. Aí o Ikki fica desesperado que a armadura dele virou cinzas. Isso, só que a armadura volta. Uhum. A armadura de Fênix ela volta como a Fênix. Exatamente. Das cinzas. E como o Ikki fala, muito mais como é portadora de uma nova energia. Uhum, exatamente. E nisso, o Ikki, com essa nova armadura, né, ele consegue defender todos os meteoros do Seiya. Aí ele fala que agora ele vai arrebentar o Seiya e o Seiya tenta o meteoro de novo. Só que eis que surge o pó de diamante, uhum, misturado com o meteoro. Até o Ikki fala, o que o pó de diamante está fazendo com ele? Mostra a lendária cena do Yoga atacando junto com o Seiya, né? Só que o Yoga tá desmaiado a uns 10 km do Seiya. Uhum. É, que tem que, né... expor que o Yoga tá, tipo, dando energia para o Seiya. Uhum. Aí, nisso, depois desse golpe lendário, o Ikki assume que ele perdeu. Exato, tombou. Aí mostra o escudo voltando pro Shiryu, a corrente voltando pro Shun. E aí o Ikki fala que o verdadeiro inimigo deles não é o Ikki, sim o santuário. Sim, e aí descobre-se que o Ikki também... É nessa parte, né, que ele descobre-se que ele estava sendo controlado. Uhum, ele está sendo manipulado pelo santuário. Exato. Certo? É, só que na verdade no mangá ele quer foder com todo mundo por conta do Mitsumasa, né? Não, sim, no mangá é um pouco diferente. É, essa é a única razão dele querer acabar com todo mundo. Mas no mangá, aí no anime eles modificaram a história para que não fosse revelada ao mundo a verdadeira suruba do Mitsumasa aqui do... Então é isso, a gente narrou aqui até essa batalha incrível dos quatro cavaleiros de bronze contra o Ikki. E a gente vai continuar como a gente fez com o cast de Dragon Ball. A gente vai tentar terminar em duas partes. Caso não consiga, a gente termina em três partes, certo? Duas partes? Tá sendo muito legal, hein, Nando? Vamos tentar. Isso vai ser uma verdadeira luta de Dragon Ball. Vamos tentar. No mínimo uns 10 casts. Vamos tentar terminar até o caso do Santuário em menos de 2 episódios aí, de boa. Uhum. Ah, era pra ter participado de Dragon Ball, mas eu dormi. Fiquei triste. Teremos mais. Oportunidades não faltarão. Certo? Então vamos lá. Considerações finais. Eu acho que o cast fluiu muito bem, cara. Ei. Considerações finais, fluiu muito bem. Isso aí. E eu quero eu saber gostei. Quem é que tava roncando. Eu ouvi um ronco. Eu também ouvi. Não, não era. Não era o Gil, não? Então era o Basquins. Alguém roncou, eu só vi um ronco. É, eu algo assim, algo próximo disso. Bom, a minha consideração final é que... Ikki retornará das cinzas. Sim, sempre retorna. Então é isso, vamos lá. Se vocês quiserem mandar e-mails... No cast passado eu esqueci de deixar, mas mandem e-mails para... contato@otacast.com.br. Ah, e minha consideração final é que... lembra aquele cast que eu falei lá do Pussycast, que tinha participado e tal, tudo? Vai sair agora, dia 6 do 9, o pussycast.wordpress.com.br. E também fazer um jabazinho. Para quem quiser entrar em www.akatsukianime.com.br, tem a série de Senseiya completa para poder comprar. E tem também os bonecos também. E a gente está com uma promoção do Diorama, que é a cena do Aldebaran contra o Seiya, que a gente vai comentar no. Acho que, não sei se no próximo cast ou num terceiro. Mas quem levar esse Diorama, leva logo assim na faixa a série completa de DVDs. Os links vão estar aí na postagem. Exato. Eu gostei muito de gravar com vocês, foi uma experiência muito legal. Eu já tinha escutado o podcast de vocês antes, eu confesso que eu dormi em algumas partes. Mas eu gostei muito de ouvir vocês falando sobre Dragon Ball. Tanto que eu até comentei com o Fernando que eu queria participar do último, mas infelizmente o sono falou mais alto. Eu dormi e não pude participar com vocês. Mas eu fiquei feliz dessa oportunidade, vocês deixaram eu participar junto com vocês, comentar sobre os nossos animes, tokusatsu, etc, favoritos. E eu espero participar mais vezes com vocês, principalmente falar de tokusatsu, que é outro tema que eu gosto muito. Beijo para todos vocês, durmam e sonham bastante, descansem, que a gente tem todo mundo que trabalhar amanhã. Sobe a música, Tony, e até lá! Bye, bye! Sayonara, galerinha. Eu tinha pensado numa frasezinha legal de final. Eu não vou falar. Não, hoje só não. Só pra não então... perder o costume, velho. Perdeu, é isso aí. Falou. Falou. Tchau. Falou. Tchau. Naquela época era barato os bonequinhos, agora é 400 pau um boneco, você tá louco? Nossa, mano, eu tinha... 400 pau não, menos. Hã? Menos. Quanto que tá um bonequinho? Depende da versão. Na versão EX, você consegue achar por 210. Os cavaleiros de ouros. Agora, tem de uma... Ouros? De ouros? De ouros. Tá os... gravando já? Tá gravando. Cavaleiros de ouros. Tô vendo, eu tô vendo por essa. Aí tem os cavaleiros de paus, os de espadas e os de copas. E os zaps. E o pica-fumo. E os zaps. E os zaps. Eu tinha os zaps. Eu tinha o ice. Mano, ele tinha o rei. É sempre o que foi pro extra, pô. Os extras pré-cast eu nunca coloco, mas esse merece, velho. Os cavaleiros de ouros. Cara, não importa, nenhum dos cavaleiros atuais chega ao pé dos cavaleiros Lost Canvas, cara. Cara, e você sabe por que o Biro não o Biro? O Miro. O Biro, Biro. Biro, não tem como dar um tiro. Deixa eu comer, porra. O Biro, grande Biro Biro, cavaleiro de escorpião. Certo. É isso aí, então vamos começar do começo. Claro, né? E aí, líder Samá? Peraí, desculpa, cara. Como começou o CDZ, velho? Você tá brincando comigo, né? Eu não lembro, velho. Não, cara, desculpa. Começa dois cachorros brigando num beco, velho. Exatamente. E aí aparece o Coliseu, mano. Quem perguntou? Não. Herege, mano. Não tô aguentando, cara. Da saga do santuário, velho. Que saga do santuário, meu filho? Começa ele com o beco. Guerra Galáctica, gente. Guerra Galáctica, mano. O beco. Essa foi foto. Os cachorros virando lata de lixo, de repente com um raio do lado do Coliseu. Com o Jabu lutando. Jabu lutando. Alguém, por favor, Kiko Basquens, velho. Opa, beleza. Desculpa. Não. Fica aí, mano. Deixa o Butterfield de lado. Eu tenho que assistir. Desculpa. Eita. Foi isso? Alguém tá. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo inteiro? Alguém caiu? Não, eu quase caí, desculpa. Não cai. Calma. Da hora, o Tony vai estar tá fudido, o Tony Pedro. Tá da hora. Esse sim. Esse você vai ter um trabalho por mil. Se eu pudesse, eu matava mil, que eu sou cabrão. Enfim. Que girou tanto mercado, que nem o Bueno falou, de... Do que você falou mesmo? Alzheimer. Pera aí, eu tenho dificuldade. O que é o problema? Me ajuda. Se fode aí pra editar, né, Dão? Pera aí. O que você falou aí, ô Gilberto? Cara, é na parte das editoras que lançaram revistas. Muito obrigado. Posso falar. E também tem a outra parte também, que é de brinquedos. Lembrei. Tá, já entendi. Não precisa ficar tão bravo assim, Basquens. Então, posso falar? Posso falar nos comentários?